é seu lugar. Vem moreninha, vem pra me amar. Quando você se foi, tanto lhe procurei, moreninha linda, não te encontrei. Eu fui na Bahia, eu fui no Pará, fui no Maranhão, fui no Ceará e até Recife também te procurei. Fui até Manaus, não te encontrei. Vem moreninha esquindodô, vem moreninha esquindodô, vem moreninha, vem me dar o teu amor. Vem moreninha pra me amar. Quando você se foi, tanto lhe procurei, moreninha linda, não te encontrei. Eu fui na Bahia, eu fui no Pará, fui no Maranhão, fui no Ceará e até Recife também te procurei. Fui até Manaus, não te encontrei. Vem moreninha esquindodô, vem moreninha esquindodô, vem moreninha, vem me dar o teu amor.